Olá, olá, caros ouvintes, muito boa tarde para todos. Sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso programa Outros Caminhos, aqui no canal 1 da Rádio Antena Web e também na Serra Mar Web Rádio. Ora, para quem não sabe, o programa é produzido no canal 1 da Rádio Antena Web, para ar às sextas-feiras, às 14 horas. Enquanto que na Serra Mar Web Rádio vai para o ar apenas aos sábados, às 19 horas. Apenas, mas nunca é tarde. Até porque as emissões que aqui vamos trazendo têm sempre um objetivo: fazer-lhe companhia a qualquer hora. Seja no canal da Rádio Interweb, seja na Serra Mar Web Rádio. Vou-vos pedir desculpa, tenho hoje aqui um suporte de ventilação ligado e desde já para explicar o motivo. O calor que se faz sentir por estas bandas é de facto bastante grande e nem é tanto por mim, é mais pela própria máquina, para que não aqueça demasiado, só mesmo por isso. Mas peço-lhes já desculpa, porque de facto pode... Espero que não interfira, vou prestando atento, esperando que não interfira na forma como me escutam. Pois é, agora vamos então à nossa missão de hoje, que vai começar com música portuguesa. Quando pensamos em música portuguesa, muitas vezes reportamos automaticamente para a música ligeira portuguesa, designada por muitos, mal, na minha opinião, como música pimba. Pois é, falando em música portuguesa, talvez muitos digam que não gostam. Isto porque pensam em cantores como Romana, Ágata, Ruth, Marlene, Rebeca, entre outros. Não estou a desvalorizá-los, nem a desmeritizá-los, mas a verdade é que há outros nomes para além destes. E se calhar as pessoas que dizem que não gostam de música portuguesa esquecem-se disso e nem sequer se lembram desses artistas. Pedro Brinhosa, Rui Veloso, sei lá, Paulo Gonzo. Há tantos artistas por aí que têm o nome já muito mais enraizado na música portuguesa. E com letras e músicas diferentes. De todas formas, não é bem desses que vamos falar hoje. Vamos sim falar de outros artistas que tiveram uma projeção muito menor. Alguns deles ainda cantam, outros já deixaram as cantorias, digamos assim. Mas a verdade é que todos eles merecem hoje, nos nossos Outros Caminhos, um lugar de destaque. E vamos começar com dois grupos, neste caso quatro artistas, que para mim são uma referência. Vamos aos primeiros, Sousa Expresso. Não sei se ainda existem, mas surgiram em 1998. Gravaram um disco, pelo menos, e deste disco extraímos duas faixas. Mas uma delas é aquela que nós vamos escutar hoje e que foi o single mais bem sucedido do grupo português. Sahara, uma alusão ao deserto. E, aliás, é um tema que fala um bocadinho sobre essa imensidão do Sahara. Enfim, é possível enquanto acreditamos. Já vamos perceber porque é que eu digo isto. Vamos também ficar com uma outra música. Música dos Puro Exemplo. Mais um grupo. Este sim já acabou em 2003. A música chama-se Estação das Memórias. E também foi lançado o álbum no ano de 1999. Um ano depois, os Ayamont lançavam um álbum homónimo, ou seja, com o mesmo nome do grupo. Creio que ainda existem, mas sem certezas. Vamos ouvir a faixa número 12. Chama-se Tudo Para Mim. Vamos fechar com uma outra música e um outro... Eu até disse dois grupos, não foi? E já vamos em três. E vamos fechar com agora uma cantora a solo. Esta cantora a solo, ou até vou fazer melhor. Vou trazer agora então quatro grupos, depois trago quatro artistas a solo. Vamos lá então ao quarto grupo, Sérgio e os Animais. Uma vertente diferente, um género diferente. O grupo também já acabou. Este foi, todos teve uma duração mais curta. Quase que nasceu e acabou no mesmo ano. Ainda assim, foram a tempo de lançar um disco. Os Sérgio e os Animais lançaram um disco intitulado... Aliás, lançaram vários temas e lançaram, dentre as quais, uma faixa intitulada Só Tenho Medo da Mamã. A música é, no mínimo, muito original. Vamos conferir todos estes quatro temas. Eles abrem a edição de hoje do nosso Outros Caminhos. Thank you. Eu sei. só te vejo. É preto e branco, imagem em replay. Tento voltar. Yeah. do meu corpão se ri. Não há ninguém no mundo tão valente como eu. Consigo partir tudo, quem duvida já morreu. Estamos de volta, ouvintes, depois deste tema do Sérgio e os Animais. A música chama-se, como disse, Não Tenho Medo da Mamã. Já perceberam que a letra é muito original, por isso mesmo. É uma música, de facto, muito, muito engraçada esta. Só Tenho Medo da Mamã. Vamos seguindo com números que não são assim tão sonantes quanto isso, mas preste-lhes atenção, porque, de facto, têm qualidade. E o que dizer de Elisabela? Ela aqui tem uma voz muito singular. E eu acho que já ouvi esta voz em algum lado, ou se não era ela, era alguém parecido. Confesso até que de Elisabela não tenho qualquer outra informação, senão aquela que vem nestas 11 faixas do disco. A segunda chama-se Água e Vinho. É uma música, mais uma, interessante. Para ouvir-me nesta edição, mais um outro nome, que não é de facto dos mais sonantes, mas para mim continua a fazer sentido trazê-la aqui. Chama-se Emília, o álbum homónimo, chamado Emília. Tem uma faixa que é a faixa número 2 e que para mim é aquela que mais se destaca. Chama-se Aranhas de Veludo. Arrepia, não é? Só de pensar arrepia. Mas vamos seguindo. Vamos seguindo com música, mais dois temas. E vou deixá-la então com mais uma voz. Cristina Almeida canta-nos Sou o que Sou. E por fim, a Ana Barros, que nos traz Canção com um Passaporte. Mais um daqueles nomes, eu acho que Ana Barros ainda canta. Aliás, eu acho que dessas quatro artistas, a Cristina Almeida canta de certeza, mas Ana Barros também creio que canta. Da Elisabela não tenho nenhuma informação, da Emília também creio que canta, mas sem certeza.

Canal 1. Não E cá estamos ouvintes, depois deste momento musical, agora com a Cristina Almeida, e o tema chamado Sou Quem Sou, aliás, e não Sou o que Sou, como há pouco por equívoco disse. Vamos para mais um momento musical, nesta edição do Outros Caminhos, que é um programa essencialmente disso, musical, mas que tem então essa vertente de o fazer viajar por outros lugares, digamos assim, do nosso país, que é Portugal. Neste caso, não obrigatoriamente de Portugal, mas por enquanto, e na primeira parte será assim, e na abertura da segunda parte. Vamos ficar com mais quatro temas, agora um bocadinho mais antigos, anos 80. Vamos começar pelos Iodo, que nos trazem o tema A Canção. É uma música que realmente, enfim, eles ficaram conhecidos com os rapazes, com a malta à porta, ou os rapazes à porta, enfim. Mas pouco mais se deram a conhecer do que isso, não é? Eles que foram, sem dúvida, um grupo, um bocadinho daqueles grupos míticos, que apareceu e desapareceu quase instantaneamente no mundo da música portuguesa, anos 80, mas que ainda assim deixou a sua marca. Ora, então, Iodo com este tema, A Canção, é como se chama a faixa. Vamos também ficar... Aliás, eu estava aqui a trocar aqui as voltas sem querer, estava a começar do fim para o princípio. Vamos lá então. Os Ultraje a Rigor são os primeiros, que nos trazem o tema Pelado. Está um bocadinho mais para o rock, tal como também é o tema dos Sitiados. Este é também chalminho. Chama-se A Noite. Escolhi este tema porque, enfim, quando nós pensamos em Sitiados, também nos pode ocorrer este tema, mas não é um tema tão frequente que nos ocorra. A noite é um tema que fica um bocadinho mais esquecido, um bocadinho mais longe da fama, como por exemplo o Marinheiro, não é? O Marinheiro foi um dos temas que, enfim, é mítico na carreira do João Aguardela, e mítico nos próprios Sitiados. Outro Parvo no meu lugar também foi um tema mais recente, de 99, e que também deixou as suas marcas, outros temas assim. Mas esta noite, como é um bocadinho mais antigo, ficou mais esquecido lá para trás, não é? Bom, não todo, mas mais um bocadinho. Vamos aqui recordar então, também nesta edição, do nosso Outros Caminhos. Outros Caminhos ainda se fazem também pelos uns e outros, que nos trazem uma carta aos missionários. E por fim então os Iodo, com o tema A Canção. É desta forma que eu me despeço por agora. A segunda parte vai abrir com Jorge Ganhão e a sua própria versão de Canção de Madrugar. Ouvindo, fico por aí. O Outros Caminhos continua então agora com Pelado, os Ultraje a Rigor. Debaixo da etiqueta é sempre tudo igual, curioso. Este é o Canal 1 da Rádio Antena Web. Obrigado pela sua companhia.

sei, meu amor inventado, que um dia teu corpo há de acender. Uma fogueira de sol e de fúria que nos verá nascer. Irei beber em ti o vinho que pisei, o fel do que sofri. E dei meio do meu corpo chicote de força, tracei meus olhos com água. Dei do meu sangue uma espada de raiva e uma lança de mágoa. Dei do meu sonho uma corda de insónias. Gravei meus braços com setas. Descobri rosas, alarguei cidades e construí poetas. E nunca ouvintes, já que estamos de volta depois de um breve intervalo e também da música de Jorge Ganhão, o tema que dá pelo nome de Canção de Madrugar. É uma música bonita esta, que mais tarde também, ainda antes da versão de Jorge Ganhão, os Rua da Saudade também cantaram. Pois é, e não foram os únicos. Isto há enfim, há muitas versões desta música, porque é um tema bastante conhecido. E o Jorge Ganhão também fez a sua. Muito bem, por acaso diga-se, muito bem conseguido esta versão. Vamos agora seguir com mais música e vamos passar da música portuguesa para a música francesa. Atenção, porque hoje ainda vamos ter no nosso Outros Caminhos uma música clássica. Uma obra, neste caso. Para já, vamos deixar então com a música francesa. Também foi durante algum tempo, uma música, um género musical, enfim, vá, um idioma, para ser mais correto, muito, muito bem reputado em termos europeus. Aqui em Portugal, por exemplo, muitas das músicas que faziam sucesso, para além das portuguesas, eram mesmo as músicas francesas. Digamos que, sei lá, nomes como François Hardy, Hervé Villard, ficaram para a história da música francesa. Alguns nem eram franceses, como o Jacques Brel, mas cantavam em francês e isso fez com que fizessem sucesso. Ou Serge Lama, por exemplo. E vamos começar por aí. O tema é um bocado, enfim, je suis malade, não é? Mas eu vou trazer este tema porque é um tema emotivo e é o único tema, aliás, que eu vou trazer antigo. É um tema emotivo e é um tema que demonstra claramente porque é que a música francesa fazia sucesso nos anos 60, 70 e ainda princípios dos anos 80. Nós ainda vimos o Francis Cabrel no European Top 20 da MTV no ano de 1989. E não era a única música francesa, aliás. Vocês já podem aqui perceber como noutros países, em Portugal já não tanto, porque o pop rock tomou conta das coisas, né? Mas noutros países, até ao final da década de 80, a música francesa foi bastante bem apreciada. Pensamos aqui alguns nomes isolados, mas como por exemplo a Cat Ryan, ou a Ingrid, também que teve aí o Tu es Fatu, por exemplo. Mas não, eu vou trazer aqui outras músicas que não chegaram tão longe em termos de sucesso europeu, mas fizeram muito sucesso em França. Vamos por partes. Essa que já vos disse, do Serge Lama, chama-se Je suis malade, e é de 1972. Segunda música, bem mais recente, mas também uma balada, a música da cantora Mylène Farmer, que é apelidada por muitos como a Madonna francesa. Não será por acaso, a cantora tem a sua extravagância e o seu misticismo, digamos assim. Sua mística, mas é mais correto. O tema foi lançado em 99, no auge da carreira de Mylène Farmer. A música chama-se Souviens-toi du jour e a parte de Appelle mon numéro foi a mais bem sucedida música de todos os tempos da cantora. Ah, e também Elle est là. Mas isso foi numa fase, enfim, mais de maior extravagância da cantora francesa. Assim, mais a sério, foi mesmo esse que vos disse, o Souviens-toi du jour, que nós vamos ouvir também. Vamos ficar com Tina Arena, um ícone na música francesa, chama-se Aller plus haut. O tema ficou-me na memória, é já bastante antigo, é de 2000. Eu vou ter 2000, mas para mim continua a ser uma das grandes músicas da cantora. Vamos também ficar com uma outra música, essa mais recente, de 2007, chama-se City e é do cantor Carlos Gérard. Ele demonstra-nos claramente que o romantismo em França não se perdeu, embora o hip-hop, as influências africanas e a dance music tenham tomado um bocadinho mais conta da cena musical atual francesa. Mas Carlos Gérard e outro punhado de artistas que segue esta vertente romântica. A Carol Gerrault traz-nos esta palavra também. Vamos conferir então. CD, na voz de Carol Gerrault, tema de 2007. Antes, Tina Arena, com Aller plus haut, ano de 2000. E também ainda antes, a música Souviens-toi du jour, de Mylène Farmer, de 1999. Mas já de seguida vamos ficar com Serge Lama, o cantor francês de Bordeaux, que nos canta Je suis malade. E sem dar-me conta, fui de trás para a frente, ou de frente para trás, quer em termos numéricos, ou seja, de 1 ao 4, quer em termos temporais. 72, 99, 2000, 2007, enfim, não foi por acaso. Aliás, não foi porque quisesse, e se calhar se quisesse, tinha mais dificuldades em fazer uma seleção musical que correspondesse a uma ordem cronológica. Enfim, não me alongo mais. Serge Lama, preste atenção a esta melodia, é fortíssima, mas muito bonita. Je suis malade, Serge Lama. Je ne rêve plus, je ne fume plus, je n'ai même plus d'histoire. Je suis sale sans toi, je suis laid sans toi, je suis comme un orphelin dans un dortoir. Je n'ai plus envie de vivre ma vie cesse quand tu pars. Je n'ai plus de vie et même mon lit se transforme en quai de gare. Quand tu t'en vas, je suis malade, complètement malade, comme quand ma mère sortait le soir et qu'elle me laissait seul avec mon désespoir. Je suis malade, parfaitement malade. T'arrives, on ne sait jamais quand. Tu repars, on ne sait jamais où. Et ça va faire bientôt 2 ans que tu t'en fous. Comme un rocher, comme un péché, je suis accroché à toi. Je suis fatigué, je suis épuisé.

beaucoup de verre et de nuit. Telles étaient nos heures, telles étaient nos vies. Fut-il adolescent, tout nous était permis. Roi de pacotille, prince démuni. On est riche que de ses amis, c'est dit. Le temps des tempêtes arrive avant qu'on les prédit. Amour impossible, défaite, ironie. Quand tout s'abîme, quand même nos rêves fuient, il ne reste qu'une île, un port, un parti. On est riche que de ses amis, c'est dit. Estamos novamente ouvintes, depois destas quatro melodias, a última cedi o tema do cantor, Carlos Gerro. Vamos seguir com mais música, então agora é tempo para as nossas obras clássicas, e vão ser três, todas elas intercaladas com um pequeno separador aqui da rádio. Vamos ficar com parte da peça Romeu e Julieta, o mítico trabalho feito por, ou escrito por Sergei Prokofiev. Ele foi um dos nomes impressionantes da música, no caso da música russa, foi sem dúvida um dos grandes nomes da música russa, dizia eu, e pronto, ficou bastante, não é? Romeu e Julieta. Vamos ouvir a primeira cena desta obra com uma orquestra. E que orquestra esta? Não correu tão mal outra vez. Aliás, não correu tão mal como correu com o Lago dos Cisnes do Tchaikovsky. Por acaso correu bem, esta daí correu bem. Vamos ficar também com parte da obra de Aram Khachaturian, Spartacus e Phrygia. Aliás, Adagio of Spartacus e Phrygia, e aqui tem a indicação de que foi tocada pela London Symphony Orchestra. Portanto, é uma orquestra já reputada, e enfim, só podia mesmo fazer uma orquestra destas para tocar uma obra tão complexa como, porque nós aqui vamos ouvir parte da obra, mas eles tocaram a obra completa de Aram Khachaturian. Vamos também ficar com mais uma peça, La Bayadère, é como se chama a peça, e vamos ouvir o acto 4, aliás, é a conclusão desta peça. Como disse, é de Minkus, aliás, não disse nada, é de Minkus esta peça, enfim, é de Minkus, chama-se La Bayadère e é a última, é o último ato, a última cena, a parte conclusiva. Não foi por acaso que escolhi primeiro um início, segundo o meio e terceiro o fim, foi mesmo propositado que escolhi estas três partes distintas das obras. Mas estou a escutá-las sem mais longas, como já disse, serão todas elas separadas de um pequeno spot publicitário para que possam, aliás, de um pequeno separador para que possam distinguir quando é que começa uma e acaba a outra. E assim será então. Primeiro, assim mais sucintamente, sem grandes descrições, Sergei Prokofiev, cena primeira de Romeo e Juliet, Aram Khachaturian, com a London Symphony Orchestra, parte do meio, enfim, de Adagio of Spartacus e Prigia, e vamos finalizar com a última cena de La Bayadère de Minkus. São os três momentos de música clássica de hoje do nosso Outros Caminhos. Thank you. Canal 1. Thank you.

Estamos de volta, ouvintes, depois deste momento clássico. Vamos agora para mais um breve intervalo. Mas antes tenho para vocês mais 4 músicas. São músicas. Agora vamos descontrair um bocadinho. Vamos ficar com música que sim, já vendeu. Fica para trás, fica a saudade destas melodias que nós ainda vamos passar a escutar nos próximos instantes. Partilho então convosco uma música da Dizzy, chama-se Life ou Life, é de 1998. E é uma música que de facto chamou muito a minha atenção na altura. Fez muito sucesso. Fez muito sucesso e só que cá está, como ficar esquecido também, não é? Mas é uma boa música esta, dos Dizzy. Ou da Dizzy. Vamos agora ficar também, ou vamos depois ficar também, com outro tema que também vendeu, já que falei neles na semana passada, os Sixpence None Richer. Mas esta música foi de facto o single que mais destacou a banda. Como disse, foi lançada em 96. Na altura, agora recapitulo. Foi lançada em 96, mas só em 99 é que foi reconhecido. O tema chama-se Kiss Me e vamos ouvir também aqui um bocadinho. Vamos também ainda ficar com um outro tema, este já mais antigo, chama-se Big in Japan. Eu sei que estas são um bocadinho mais comerciais, mas é mesmo só para descomprimir. Porque, como disse, também é bom passarmos por sítios que já conhecemos, não é? Todos nós gostamos, portanto, aqui vamos precisamente fazer também essa viagem. Ora então, os Alphaville com Big in Japan e uma musiquinha também, ela calma, para este final, meado de tarde. Chris Isaak com Wicked Game é uma das músicas mais bem sucedidas de todos os tempos, não só de Chris Isaak, mas escusado será dizer que esta foi a música mais conhecida do cantor Chris Isaak. Sem mais delongas, vamos então ouvir estes 4 temas, depois para um breve intervalo. Quanto ao tema que abre a segunda parte, isso vou dizer daqui a pouco, quando começamos a segunda parte, a terceira parte, terceira e última parte deste Outros Caminhos. I'm afraid of the dark, especially when I'm in a park and there's no one else around. Ooh, I get the shivers. I don't wanna see a ghost. It's a sight that I fear most. I'd rather have a piece of toast, watch the evening news. Life, oh life, oh life, oh life. Do do do do. Life, oh life, oh life, oh life. Do do do. I'm a superstitious girl. I'm the worst in the world. Never walk under ladders. I keep a rabbit's tail. I'll take you up on a dare. Anytime, anywhere. Name the place, I'll be there. Bungee jumping, I don't care. Life, oh life, oh life, oh life. Do, do, do, do. Life, oh life, oh life. The only one. Life indeed can be fun if you really want to. Sometimes living out your dreams ain't as easy as it seems. You wanna fly around the world in a beautiful balloon. Life, oh life, oh life, oh life. Do do do do. Life, oh life, oh life. Life, oh life, oh life, oh life, oh life.

peças milagres. Não, não me peças milagres. Só não me peças milagres. E já cá estamos ouvintes nesta edição do Outros Caminhos, terceira e última parte deste espaço radiofónico. Edição de sexta-feira no canal 1 da Rádio Internet e de sábado na Serra Mar Web Rádio. Recordo horários: canal 1 da Rádio Internet às sextas-feiras às 14 horas até às 17 e na Serra Mar Web Rádio às 19, das 19 às 22, sábado após sábado. E hoje não vai fugir à regra. Ora, vamos então por mais uma partezinha desta emissão, que já conta com pouco tempo de antena, é um facto. Vamos lá. Ainda há tempo para ouvirmos essencialmente mais 8 músicas, mais 6, 8 músicas, e como já vai ser habitual nesta edição, aliás, nesta última parte, vai ser mais para dançar. Only One é a música da cantora Alice DJ, que vamos passar a ouvir nos próximos instantes. Aqui deixo saudades depois de algumas das mais emblemáticas músicas de dance music. Ainda para ouvir também Don't Turn Around dos Fats and Small, e também aquela musiquinha bonita, que bonita e dançável, não é? Dos Basement Jazz. Eu gosto de música. É uma daquelas, para mim fica na memória. So What? É uma das músicas que, eu digo, para mim vai ficar sempre na memória. É no 99, foi quando foi lançada, e fez muito sucesso em países como Holanda, por exemplo. Vamos acabar com uma musiquinha dos Chemical Brothers. Hey Girls, Hey Boys, Here We Go. São as próximas 4 que vamos ouvir nesta edição do nosso programa. Isso mesmo. Outros Caminhos, vamos lá então para a Dance Music. You don't have to be the only one. You don't have to be.

girls, beat boys, superstar DJs. Here we go! Depois desta musiquinha, a música dos The Chemical Brothers, Vamos agora ficar com as últimas três músicas da edição de hoje do nosso Outros Caminhos. Quero, antes de me despedir, deixar um grande abraço a todos os ouvintes. Agradecer pela companhia que me fizeram nestas cerca de 180 minutos. Mais três dance musiquinhas para fechar as portas por hoje. Vamos então ficar com os Realistic Welcome to the Beat. Uma música que particularmente gosto. É só a vizinha e a mestre mexida. Vamos também ficar com uma outra, esta mais conhecida que as mães, é de Rosala, Everybody's Free. Feel good, se não estão corretos. Everybody's Free, Feel Good. E vamos acabar com uma outra música. Vamos acabar com a música, não? Porque senão a música nunca mais havia, não é? Vamos ficar com mais uma musiquinha que acho que faz todo sentido também trazer aqui ao nosso espaço radiofónico. Mas antes de dizer qual é aquela última música, quero agradecer mais uma vez pela sua companhia. Deixe-me dizer também que o nosso programa vai voltar na próxima semana. Espero sinceramente que você desse lado também se junte a nós e, como lá dizia a velha canção, traga outro amigo também. Vamos chegar então com Sterntalen e a música Taina, aliás, Eine Krassen. Ai ai, agora estou aqui a fugir o nome. Eine. Ai ai, eu vou ter que recorrer aqui ao nome, porque Sterntalen, dizia eu, com Kleine Taschenlamp, assim é que já é correto. É uma música para dançar também muito, muito bonita, muito engraçada. É uma música mexida. Claro, se é para dançar é mexida, não é? E é então com esta música que vamos acabar a edição de hoje do nosso Outros Caminhos. Ora, a todos um obrigado. Vamos lá abanar a cabeça, abanar também as perninhas, levantar um bocadinho, dançar e pronto. E vamos seguir aqui no Canal 1 e também na Serra Mar Web Rádio. Boa tarde a todos, ou boa noite, se for o caso de estarem a ouvir pela Serra Mar, e até à próxima semana. Fiquem bem! Welcome to the beat. Welcome to the beat. Your body is sound. You'll be welcome to the sound. Canal 1. Everybody's free to feel good. Everybody's free to feel good. Everybody's free Everybody.